8 no nono desvio, proa 275, 40 milhas. Estado desvio, gol 18. Parabéns, obrigado. Pound Delta. Prossiga. 1-0. 2-2-2, 1-2-6, obrigado. 5 minutos, a equipe de Pound para aéreo seguinte. Autorizado do giro, reporte finalizando Alfa, Regino Yankee, Romeu Alfa. Golfo Uniforme Delta. Posição 1 Lima, parte 3. Ok, posição. Uniforme Delta, 1 Lima, parte 3, também autorizado. Ok. Salvador, bom dia, o TAC 178. Satino, bom dia, copia Guarulhos. Bom dia, prossiga. É o Solzinho para o 320. Então, 3171 para Guarulhos autorizado, nível 320. Decolando da pista no zero com primeira curva à direita, na subida da El Leda Motiva, após Motiva, Alpes Luna zero até Taubaté, Tango Bravo Eco. Aciona 5423, controle 120, corrigindo 119, decimal 8. Sim, senhorita autorizou da 171, Salvador, até Guarulhos. Nível 320, colando da 10, primeira curva à direita. Israel Leda Mostra, exceto a Pedro Luna, zero até Tabaté, já chegaram. Agora, 543, 198, controle, do Sérgio. Estou confirmando, o código 5427. 5427, 3, 2, 3. Correto, 3171, chama pronto, puxa estacionamento. Salvador, bom dia, tá 3601, informação Foxtrot, portal 612, autorização São Paulo. 601, bom dia, Fox, confere. São Paulo, Congonhas, autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva direita. Subida da El, Lenda, Mortiva, Pós-Mortiva, o preço 1 no zero. Cada pubaco e o preço 1 no meio, conforme o rosto do plano. Aciona 5415, controle 119.8. Sente autorizado 360, São Paulo, decola no zero, curva direita, da El, Lenda, Mortiva. Pós, depois o 1 no zero, pubaco e depois o 1 no meio. 5415, transponder 198, controle então 3601. Correto, 3601, chama o acordo pronto, puxe extra na meta. Chamará, obrigado. Solar Gol, Golf Uniforme Delta, posição 1 Lima, parte 3, ao término do cheque de motores. Uniforme Delta, sentido término, bom dia. Bom dia, obrigado. Delta November Golf. November Golf, prossiga. É, bom dia, Oscar November Golf, para reboque da posição 3 Lima do pátio 3, para a posição 10 do pátio principal. Oscar November Golf, iniciando o pátio 3, reboque para ingresso ao pátio principal. Oscar November Golf, ciente, iniciando reboque, aguardando para ingresso no pátio principal. aguardando autorização para ingresso no pátio principal. Autorizado, reporte ao terra. Acho que é um engrego oficiente, ingresso no pátio e reporte ao terra. Está no portão 1. Portão 10. Salvador, bom dia, azul 2535. Prossiga. Bom dia, senhor. Por gentileza, qual foi a entrevista para o Santos de Bato? Dael. Capa. bom dia. Tá 3171, tá aqui no 11, totalmente pronto. Gente, tá 3171, me chame táxi. Olá, fantástico.